Quem gosta de música romântica aí? Tua mãe, a tua, a tua, a tua. Quem sabe? Quem mais tem mãe apaixonada aí? Ah, a mãe dele é apaixonada. Ok, todas as mães são apaixonadas. Só as mães são felizes. Eu dedico essa música para todas as mães, sejam elas putas ou mães de família. A tua mamãe tá aí, né, Matheus? É, minha mãe é uma querida. Se liga, é a mãe do Marcial. Quem é esse cara? É o Marcial. Ah, vá! I fucking love you.